Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que Deus criou o dia de hoje para te abençoar, para que você seja próspero, para que você tenha felicidade, para que as bênçãos que Ele planejou, que Ele criou, venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 1, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem sempre o melhor em mente. No livro de Jeremias ainda, capítulo 29, no verso 11, a Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tem a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então Deus tem o melhor, Deus tem pensamentos de paz, você precisa simplesmente confiar em Deus. A Bíblia diz aqui, Jeremias, capítulo 17, no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. A Bíblia mostra que Deus tem pensamentos de paz, que Deus quer para você o melhor. Eventualmente, o mundo ele é feito de estações, então tem o tempo do calor, o tempo da seca, o tempo da chuva, o tempo ali do outono, onde fica nem lá nem cá. Mas a palavra de Deus diz, quando você confia em Deus, quando você coloca a tua esperança em Deus, você vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de água. Aí pode vir o que vier, vai vir sim, como ele diz aqui, o tempo do calor, quando vem o tempo da sequidão, mas diz, não se perturba, não deixa de dar fruto e não receia quando vem o calor. Por quê? Porque você está confiando no Senhor e colocando a tua esperança no Senhor. É isso que Deus quer para você, para que você alcance a sua vida abençoada. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. E nós queremos pedir, Deus, que o Teu nome seja engrandecido na face da terra, para que o mundo saiba o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é um Deus encarnado na verdade, manifestado em poder, revelado em amor, porque nada, absolutamente nada, foge do Teu controle. Então, Deus, que o Senhor venha nascer em corações de milhares de pessoas que não Te conhecem, que têm como Deus as riquezas, a vaidade, as mentiras. Deus, que o Senhor possa então fazer resplandecer a Tua presença de uma maneira poderosa e bendita. Nós abençoamos essa nação brasileira. Pedimos que o Senhor venha se revelar de uma maneira especial, trazendo refrigério, paz, esperança, trazendo dignidade àqueles que ainda não caminham no caminho da verdade. Deus, nós pedimos então que o Senhor possa iluminar as nossas vidas, dando a dimensão e a compreensão que vale a pena andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade. Eu quero abençoar este povo, abençoar este dia tão especial que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, em Cristo Jesus. Amém. desfrutar da sua presença, viver em comunhão é a minha oração. Quem me dera não somente conhecer, quem me dera permanecer, dentro do coração, dentro do coração do Pai, no coração do Pai. Às vezes começamos no altar de Deus, e Ele satisfaz o nosso coração, mas logo desviamos nosso olhar do Pai, e aquela doce comunhão já não existe mais. Meu e-mail aqui, fora do país, de Zefanias Maputo. Ele diz: como que o amor de Deus se manifesta na vida dos homens? Meu amado, todas as ações de Deus são atos de amor. Até mesmo a justiça e o juiz de Deus são atos de amor, porque visam uma restauração, uma comunhão. Visam uma mudança de vida nas nossas vidas. Quando vemos a grandeza desta terra, a criação, vemos o amor de Deus. Quando vemos, meu querido, a própria vida na nossa vida, vemos o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta em cada átomo deste universo. Com laços de amor e benignidade, diz o profeta, o Senhor nos atrai e nos atraiu. Então, meu querido, Deus se manifesta com amor quando você tem um pão de cada dia, quando você tem uma esposa maravilhosa, quando os seus filhos são filhos benditos, quando a gente tem dificuldades, passamos por lutas e tribulações e ainda assim a destra do Senhor está ali nos guiar. Nós vemos a bondade de Deus, nós vemos o amor de Deus. quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, disse, está consumado, ou seja, Ele estava literalmente perdoando os nossos pecados, nós vemos o amor de Deus. Ele ressuscitou pelo poder dEle, porque nos ama. Nós vemos o amor de Deus. Nós vemos o amor de Deus quando recebemos um carinho de alguém, porque a Bíblia diz que coisa alguma homem pode receber se não vier do alto. Então Deus usa as pessoas para nos alegrar, para nos abençoar. O amor de Deus, ele é explicitado em tudo, em toda a nossa vida, em tudo que somos. Então, meus amados, pergunta boa é essa. O amor de Deus, ele é real, ele é palpável, ele é verdadeiro, ele é profundo, ele é eterno, ele jamais decepcionará. E você pode perguntar, mas pastor, eu não compreendo nada disso, não entendo nada disso. Eu diria a você, basta você abrir o seu coração, basta você abrir a sua alma e você será surpreso e surpreendido com este amor, o amor de Deus. Fique na paz. E que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 4. A partir do primeiro verso diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Fineia, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que grande voz de alegria é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandes deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto? Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a nós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Fineias. Queridos, ao ler essa passagem aqui, Deus colocou no meu coração uma coisa muito interessante e que às vezes acontece comigo e com você. Quando a palavra de Deus diz aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 4, veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Quando você recebe uma palavra de um homem e não de Deus, o risco de você fracassar é muito grande. Porque quando a palavra de Deus fala assim, e veio a palavra do Senhor, meu amado, Feche os seus olhos e vai na fé, vai na força do Senhor, porque o Senhor é aquele que peleja por você, o Senhor é aquele que te garante a vitória, o Senhor é aquele o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas quando vem a palavra de um homem, aí, meu amado, vigia você na terra. Porque diz a palavra de Deus que Israel se acampou junto a Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor me ajudou. Só que os filisteus se acamparam junto a Afeca. Afeca significa lugar forte, fortaleza. Existem algumas batalhas que você vai lutar contra os inimigos e às vezes você vai perder. Por quê? Porque tem tempo de ganhar e tempo de perder. E outra coisa que me chamou a atenção aqui foi que os anciões viraram e falaram assim: olha, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E mesmo assim, nós lemos a sequência da história. Eles foram de novo derrotados, mesmo trazendo a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus, só que estavam na mão de homens errados. Diz aqui, foram entronizados entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Quantas vezes você vai em congressos, você vai em seminários, você vai em encontros em que a liderança está podre, a liderança está suja, mas ali eles estão trazendo a arca de Deus. Por quê? Porque os dois filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. No verso 22, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por que todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento? Então, quantas vezes você vai em congressos pensando: ah, eu vou fazer essa campanha, eu vou participar desse congresso que vai ser uma bênção, mas a liderança está suja, a liderança está em pecado, e como veio essa palavra aqui, veio a palavra de Samuel a Israel. Querido, você tem que confiar na palavra do Senhor. É você e Deus que vence as batalhas. Não é você e o pastor, não é você e um missionário, não é você e um diácono. É você e Deus. Busque você a Deus. Confie só no Senhor. Veio a palavra de Deus. Quando vinha a palavra de Deus, meu amado, aí você está na bênção. Mas confiar no homem, por isso a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Confia no Senhor, amado. Busca o Senhor, santifica. Que o seu coração seja puro e que você seja confiante só em Deus. Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso que está escrito, Marcos, capítulo 8, verso 22. Eles foram para Betessaída e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus Cristo é o Deus que nos cura. Jesus Cristo é o Deus que cura as nossas enfermidades. Este é um texto que fala de uma cura não apenas da cegueira física deste homem, mas a cura da cegueira espiritual da humanidade. Se você for ler o contexto desse texto, Os fariseus pediam um sinal a Jesus, e pediam este sinal porque queriam ter certeza, ou convicção, ou crer que Jesus Cristo era o Messias. Depois, Jesus Cristo estava andando com seus discípulos e cruzando, estava num barco, os discípulos estavam discutindo entre si porque só tinham um pão para comer. E Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus estava agora repreendendo os discípulos pelaquela discussão, porque diz: ainda não compreenderam bem, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam ele. Jesus já tinha feito um milagre e eles estavam ainda com medo da ausência do pão. Jesus já tinha feito um milagre da multiplicação e eles ainda continuavam sem entender. E não é por acaso que o Senhor ali cura aquele homem, mostrando aos discípulos, aos fariseus, que ele é o Deus que vai quebrar a cegueira espiritual dos homens. Quando ele toma aquele cego pelas mãos, aquele homem que estava acostumado a ser guiado por outros, o Senhor agora faz um contato físico para manter um contato espiritual. Ele estava ali agora trabalhando no coração daquele homem para produzir fé. E quando ele vai cuspir, naquela época as pessoas achavam que a saliva tinha a capacidade de cura de muitas coisas. Esse cuspe, então, possivelmente simboliza um amuleto para aquele homem achar que ele poderia ser curado. E Jesus Cristo agora faz com que os olhos dele se abram, não pela sua totalidade. E essa é a única passagem no Evangelho onde a cura não é instantânea, imediata. Ela se dá em 2 momentos. Jesus novamente impõe as mãos e cura definitivamente. E é verdade, meu querido, que o homem não tem a capacidade nem estrutura para enxergar e ver a grandeza e a glória de Deus. Então, simbolicamente, eu vejo aqui Jesus permeando 2 grandes momentos para ensinar aquele homem e a humanidade que ele é o Deus que abre a vista dos cegos. E aí depois ele vem perguntar aos discípulos: mas quem dizem que eu sou? E uns dizem que... E aí os discípulos respondem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é o profeta, é um profeta. Mas Jesus pergunta: vocês o que dizem? E Pedro responde: tu és o Cristo. E então aquele homem teve um discernimento, uma luz extraordinária, compreendendo que Jesus de fato era o Messias. Contudo, quando Jesus começa a dizer que ele seria entregue para sofrer, rejeitado pelos religiosos, os chefes dos sacerdotes, morto e ao terceiro dia depois ressuscitasse, Pedro o repreende, Pedro fala que isso não vai ser permitido, que não vai aceitar. Então Jesus o repreende dizendo: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. É interessante, então, por mais que aquele homem tinha tido discernimento, ele ainda não tinha tido uma compreensão da totalidade da missão de Cristo. E isso nos ensina, meus amados, que nós levamos muito tempo para entender quem é Cristo. Então você tem que abrir o seu coração e deixar que a luz de Deus se manifeste para que você seja liberto das cegueiras espirituais e das visões que você tem do mundo equivocado. Então eu quero conclamar a você a abrir o seu coração, a você não somente ser curado fisicamente, mas espiritualmente, a você saber que Deus é aquele que faz infinitamente mais. Jesus Cristo curou 7 homens cegos, e cada uma das curas foram milagrosas, e todas elas foram diferentes, porque o Senhor é aquele que faz coisas extraordinárias e age de uma maneira individual, particular. Deus é o Deus pessoal. Deus é o Deus que nos cura. Deus é o Deus que arranca as nossas lepras. Deus é o Deus que nos sacia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, para a glória e honra dele próprio. Amém. Caminho Santo. Queridos ouvintes, eu quero agradecer a Deus a tua audiência. Obrigado pela tua companhia, que você possa ter aprendido o princípio de semear a bondade. Esse homem Ele fez o bem, ele teve a oportunidade de receber o bem enquanto ele era vivo, e mesmo depois que ele morreu, passado vários anos, quando Davi estava no finzinho da vida, ele vai e fala assim: olha, você vai abençoar os filhos daquele homem que me sustentou, Barzilai, todos os dias da sua vida, esses filhos vão comer na sua mesa. Então, o que você faz, se você não quiser colher, os teus filhos vão colher. Por isso, nós temos que ter consciência e cuidado com que as atitudes que nós temos feito e estamos fazendo. Porque tem consequência. A semente, uma vez que ela sai da sua mão, ela vai produzir. Saiba disso. A palavra de Deus diz aqui ainda em Gálatas, capítulo 6, no verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no verso 10, por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que você seja uma bênção na tua igreja, que você seja uma bênção para os irmãos, que você seja uma bênção para o teu pastor, que você seja efetivamente uma bênção. Aquele que intercede, aquele que contribui, aquele que ajuda, aquele que rema o barco na mesma direção. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, um beijo no seu coração mesmo, de todo coração. Eu quero agradecer a tua audiência, o teu carinho, as tuas orações. Continue orando por nós. Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues, peça que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite e que Deus nos proteja. Amém? Um beijo no coração de cada um dos irmãos ouvintes. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo, hoje segunda-feira. A palavra de Deus diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então viva nesta dimensão e nesta realidade, e que o próprio Deus venha trazer inspiração e iluminação para a sua vida, e que você viva nesta santidade e nesta comunhão de um Deus que nos ama profundamente. Fique na paz e até amanhã, se Deus nos permitir. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Helder Rodrigues.